Auto! Destruição! Auto! Destruição! Auto! Destruição! 1, 2, 3, 4! Destruição! 2, 3, 4! Destruição! Auto! Destruição! Auto! Destruição! 1, 2, 3, 4!